história Deus tem. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Convido você, abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Vamos aqui meditar na Palavra de Deus, Salmo 91. Um salmo muito falado. Nós temos que começar a viver a realidade daquilo que a Palavra de Deus afirma ao nosso respeito. Amém? Salmos capítulo 91. Todos encontraram? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai falar conosco. Diga assim: acredite nisso. Amém? Quando estarei falando aqui a Palavra de Deus no coletivo, eu sempre digo isso: o Espírito Santo estará ministrando individualmente no seu espírito. Amém? O Espírito Santo vai estar falando no teu espírito, vai estar trazendo a você a revelação da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga comigo, a sombra do Onipotente descansará. Todo mundo, vamos lá. A sombra do Onipotente descansará. Agora, isso aqui é para todo mundo? É para todos os filhos de Deus? É para todos aqueles que fazem o que está dizendo aqui. Amém? Qual é a condicional para estar à sombra do Onipotente? Qual é a condicional para poder descansar debaixo dessa sombra? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, o salmista está dizendo, aquele que habita. Então, embora Deus, ele ama todas as pessoas de forma igual, embora Deus queira o bem de todas as pessoas, Deus, na sua infinita bondade, né, porque na verdade Ele nos criou com livre arbítrio, podendo decidir o que queremos e o que não queremos, Deus ele coloca todas as promessas que Ele tem para a nossa vida na condicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu preciso optar em habitar no esconderijo do Altíssimo. Qual é esse esconderijo? A sua palavra. Amém, gente? A sua palavra. Por quê? A palavra de Deus é uma cobertura sobre a nossa vida. É a proteção do cristão. Amém, gente? Então o que acontece? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Algumas pessoas já ouviram, vocês me perdoam para ouvir de novo. Mas, enfim. Conta-se uma história, é apenas uma história, que um rapaz foi cortar o cabelo e aí ele havia se convertido ao Senhor Jesus. Ele havia se entregado ao Senhor Jesus, recebido Jesus em sua vida. E o cabeleireiro que ele estava acostumado a cortar o cabelo ficou sabendo da conversão dele e começou ali a provocá-lo porque ele havia se convertido. E começou a dizer para ele assim, olha, você acredita mesmo que Deus existe? Ele diz, eu acredito. Ele falou, olha, Deus não existe. Ah, por que você diz que Deus não existe? Bom, se Deus existe, por que tantas pessoas inocentes estão morrendo? Quantas criancinhas estão morrendo, né? São inocentes e são destruídas, chegam à morte por causa de um desastre, por causa de, enfim, de coisas terríveis. Quantos inocentes sofrem? Se Deus existisse, Deus não permitiria que isso acontecesse. E o rapaz novo convertido, não tinha experiência, não soube o que falar diante daquilo. Tudo bem, e o rapaz começou a provocar, está vendo? Deus não existe, porque se Deus existisse, quantas criancinhas morrem, enchentes, casa desabam, tantas epidemias, tanta desgraça, tanta guerra. Se Deus existisse, por que então que Deus permite isso? Se Deus é tão bom, por que ele fica olhando lá do céu e não faz nada? Muita gente pensa assim, não é verdade? Talvez um dia você também pensou assim. E aí ele não tinha resposta para aquilo. Quando ele saiu do salão, que ele havia acabado de cortar o cabelo, ele atravessou a rua, havia um mendigo sentado, todo cabeludo, barbudo, sujo. Aí ele viu o cabeleireiro dele na porta do salão e ele gritou: "Ei, não tem nenhum cabeleireiro nessa cidade." Aí o rapaz falou assim: "Claro que tem, você acabou de cortar o cabelo." Ele falou: "Não tem não, porque se tivesse, esse rapaz não estaria aqui precisando cortar cabelo, fazer a barba nessa situação aqui." Aí o cabeleireiro diz assim: "Não, tem sim, ele não veio ainda pedir para mim." E aí o rapaz falou: "Está vendo como que Deus existe? O problema é que vocês não vão pedir a ele." Conseguiu entender, gente? Vocês entenderam? Aí o rapaz, como diz, né? Matou a cobra e mostrou. Não, vocês não aprenderam, gente. Vocês não aprenderam. Matou a cobra e mostrou a cobra morta. Amém? Não adianta matar a cobra e mostrar o pau. Aí eu quero ver a cobra morta, não é verdade? E o que acontece? Muita gente está aí dizendo: "Se Deus existe, por que que ele permite isso na minha vida? Se Deus existe, por que acontece isso? Por que acontece aquilo?" E começa a colocar em questionamento a existência de Deus. Na verdade, irmão, Deus, ele já preveu na sua palavra que o povo dele poderia ser destruído porque falta conhecê-lo. Não é ter informação sobre Deus. Todo mundo sabe quem é Deus, não é verdade? Entre aspas. A pessoa diz, se você perguntar para as pessoas quem é Deus, ele vai dizer: "Ah, o Criador de todas as coisas." Não é assim que as pessoas dizem? Aí você pergunta para ele: "Mas eu quero algo mais profundo." "Ah, é o Pai de Jesus Cristo." "Não, mas eu quero algo mais profundo." Aí ele fala assim: "Ah, é aquele que enviou Jesus para morrer na cruz." "Mais profundo." Aí já começa a ficar difícil. Deus é só isso? É óbvio que ele é o Criador. É óbvio que ele enviou Jesus para morrer por mim. Mas isso é ter informação a respeito de Deus. Conhecimento é você ter intimidade. Você só pode conhecer alguém quando você convive com este alguém, quando você tem comunhão com este alguém. Você só pode dizer que conhece alguém quando você tem intimidade. Vocês estão aqui comigo, gente? Quando você tem intimidade. Então, muita gente tem informação a respeito de Deus. E quem conhece de fato Deus? Aquele que tem intimidade com Deus. E como você adquire intimidade, como você adquire relacionamento? Estando com Deus. Como que eu estou com Deus? Por meio da sua palavra. Amém, gente? Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de fazer essa relação da palavra com aquele que falou, porque hoje os homens, na sua grande maioria, não têm palavra, não é mesmo? Mas eu quero lembrar vocês que alguns anos atrás, e não faz tanto tempo assim, porque eu ainda sou um garoto e lembro disso, todos vocês aqui também, amém, gente? Amém? Então, veja só, alguns anos atrás, a palavra tinha muito valor, não é mesmo? Não precisava tanta coisa, ir para cartório, né? Fazer um contrato. O que o homem falava, estava falado, não era assim, gente? Então, o que acontece? Quando um homem falava alguma coisa e ele não cumpria, o que que se falava dele? Ih, aquele homem ali, ó, não é confiável. Não é assim? É um homem de duas palavras. Cuidado com aquele cidadão, ele fala e não cumpre. Estão conseguindo compreender, irmão? Ele fala e não cumpre. E o que acontece é que hoje as pessoas não conseguem fazer essa relação porque não lembra que a palavra representa aquele que falou. Amém, gente? Então, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou na sua palavra. Porque a palavra de Deus é a minha segurança. Se eu conheço a palavra, nós vamos ver aqui agora: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, a condicional para estar descansando é habitar no esconderijo do Altíssimo. Está na palavra. Para estar na palavra precisa ter conhecimento. Amém? Então vamos lá para o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Repita comigo, em quem confio. Olha só o que o salmista diz. Direi do Senhor, ou seja, eu falo, eu confesso do meu Senhor, que Ele é o meu refúgio. Quantas pessoas fazem das drogas o refúgio? Da prostituição o refúgio? Não é verdade? É ou não é verdade, gente? Da bebedeira, né? Ou qualquer outro tipo de vício, o seu refúgio. Ele tem um problema, ele se refugia em coisas erradas. O salmista diz: eu digo que o Senhor é o meu refúgio. Quando circunstâncias se levantam contra a minha vida, circunstâncias contrárias, o que eu faço? Eu me escondo no meu Deus. Eu faço dele o meu refúgio. Eu corro para o meu Deus. Não para a prostituição, não para os vícios, não para essas coisas. Eu faço do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. É isso que nós precisamos aprender, irmão. É isso que nós temos que viver. Nós temos que fazer de Deus a nossa fortaleza. Amém? Quantos estão tentando fazer da sua vida financeira a sua fortaleza? Estão frustrados. Não é verdade? Estão frustrados. Você sabe, irmão, que toda riqueza sem Deus é a mesma coisa que miséria. Entende? É a mesma coisa que miséria. Então, o salmista está dizendo: eu faço do Senhor a minha fortaleza, é nele que eu me fortaleço. Eu não me fortaleço nos meus bens. Eu não estou forte porque tudo vai bem para mim. Eu estou forte porque eu tenho um Deus, que eu sei que Ele não é, na verdade, uma fantasia, uma utopia. Não, Ele é uma realidade. Ainda que eu não vejo, não toco, eu sei que Ele existe. Amém? Eu tenho convicção que Ele existe. Eu faço do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu confio. Não é em outras coisas. Entendeu, gente? Vocês estão comigo, gente? Então, olha só que situação difícil. O salmista, ele diz: não, eu confio é no meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Digam glória a Deus. Continuando, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Já viu isso aqui? Hã? Alguém conhece aqui a arapuca? Conhece a arapuca? Hã? Mais ou menos isso aqui. Amém, gente? Sabe, coloca a isca lá, né? Quando eu morava no sítio, a gente fazia isso, amarrava uma cordinha, né? Amarrava uma cordinha e ficava de longe lá. O passarinho ia lá dentro e puf, puxava, puf, fechava o passarinho. Só que eu sempre fui mole, né? Aí eu pegava o passarinho e soltava. Eu nunca... Uma vez dei uma pedrada no passarinho e fiquei chorando o dia inteiro. Não dava para mim, irmão. Graças a Deus. Amém? Então o que acontece? A palavra de Deus está dizendo que Ele nos livrará desse laço. Muitas vezes, irmão, situações surgem e você está indo, tá? Pensando que é algo bom. Na verdade, é a armadilha do diabo para te pegar. Ele sabe que ele não pode com você. Ele arma situações para que você caia na dele. Mas Deus está te livrando. Digam glória a Deus. Tem livramento que você nunca vai ficar sabendo. Só vai ficar sabendo lá no céu. Entende? Porque foi livramento, não aconteceu. Não é verdade? Quantos livramentos Deus dá para os seus filhos que não tem nem noção? Se foi livramento, não aconteceu. Se não aconteceu, você não tem como saber. A não ser que era um desastre evidente e você quase se envolveu nele, ou coisa muito parecida. Mas do contrário, irmão, existem livramentos que você nunca fica sabendo. Entende? Nunca vai ficar sabendo. Mas acredite, irmão, ele te livra da armadilha do diabo. Digam glória a Deus. Você não precisa ficar andando, né, com a antena em pé, como diz ditado, procurando: será que o diabo vai me destruir? Será que... Não, irmão. Se você confia nele, ele está te livrando. Pode andar rumo ao sucesso. Se tiver uma arapuca, Deus tira você dali. Digam glória a Deus. Vocês acreditam nisso? Mas nós temos que fazer dele o nosso refúgio, nossa fortaleza. Amém, gente? Você é que tem que fazer dele isso. Então, é a história do cabeleireiro. Se você vai até o cabeleireiro, ele vai cortar o seu cabelo. Agora, se você não vai, como que ele vai te ajudar? Entendeu? Se você vai até Deus, Deus então, ele está ao seu favor. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Atributos divinos dentro do homem. Deus te criou como ele. Deus tem o livre-arbítrio e Deus te criou como ele. Lógico, se Deus te deu o livre-arbítrio, ele vai respeitar as suas decisões. Diga assim comigo: Deus respeita as minhas decisões. Ainda que seja para quebrar a cara, irmão. Entendeu? Ainda que seja para você quebrar a cara. Não que Deus queira. Deus vai usar meios, vai usar palavra, vai usar um amigo, vai usar tudo para te livrar. E aí, só se você quiser continuar, é que você vai quebrar a cara. Mas se você for atento à voz de Deus, aquela voz no seu interior, você vai se livrar. Digo amém. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Não é que Deus tem pena e nem que tem asa, viu, irmão? Fica imaginando um Deus... Porque tem gente que imagina, né? Quando lê isso aqui, fala, nossa, Deus tem umas asas grandes, umas penas, assim que vai me... Não, irmão, aqui é um sentido figurado. Amém, gente? Assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas para protegê-lo. Já viu? Quem morou em sítio? Quem já morou em sítio? Então, é mais ou menos assim, quer dizer, é no sentido figurado. Deus está protegendo os seus filhos. Digam glória a Deus. Agora, se esse filho sai da proteção e quer andar sozinho, o que, que Deus vai fazer? Vai ficar colocando você aqui na marra? Já sei, ele quebra suas perninhas e fala, agora você vai ficar aqui. Tem gente que acredita, né? Olha, Deus colocou essa maldição, porque essa maldição vai te manter na igreja. Então por que, que Deus não fez isso com Adão? Por que, que Deus não colou a boca do Adão e da Eva para não pecar? Que era muito mais fácil. Deus não pode ferir os princípios que ele mesmo estabeleceu. Por que, que Deus não pode ferir os princípios que ele estabeleceu? Porque Deus é um Deus de caráter. Se ele fala algo e passa por cima daquilo que ele falou, ele tem um desvio de caráter. Vocês estão entendendo, gente? Diga comigo, o meu Deus é um Deus de caráter. Diga assim, o que ele fala, ele cumpre. Então essa história é religião. Por quê? Porque se fosse para Deus causar uma maldição só para que você ficasse na igreja, a melhor coisa que Deus tinha que ter feito era causar em Adão e Eva. Porque ia ser só em dois e o problema não ia existir nunca. Não é verdade? É falta de entendimento. E é até chamar Deus de bobo, porque Deus então deveria ter feito lá no princípio. Porque se Adão e Eva não pecam, o que, que tinha hoje? Só bênção. Amém, gente? Estão comigo? Olha lá. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Olha para o teu vizinho e diga assim, a tua fidelidade... Não, diga com ousadia, diga para ele, a tua fidelidade é a sua proteção. Então, quando eu sou fiel a Deus, quem ganha com isso sou eu. Amém, gente? Porque a minha fidelidade é o meu escudo. Digam glória a Deus. O escudo serve para quê? Como Paulo diz, para apagar os dardos inflamados do maligno. Entendeu? O diabo sabe que você é de Deus, ele não pode chegar perto de você. Mas ele fica lá moitado, estou agora falando no sentido figurado, e jogando os dardos inflamados. O que é dardo inflamado? Na ponta da flecha tem lá um, como se fosse algo cheio de combustível, que na hora que bate, explode. Está entendendo, gente? Esses são os dardos inflamados. Quer dizer, atinge o alvo, mas destrói tudo do lado. Já viu acontecer isso em família? Atinge um, mas mata quase todo mundo que está na família. Porque o outro entra em depressão, o outro faz isso, acontece. Desgraça a família, já viu isso? Já viu, gente? Vocês já viram acontecer isso? Acaba com a família. Está amarrado em nome de Jesus. Diga para o teu vizinho, diga assim, é bom ser fiel a Deus. E sabe o que acontece? Muitos que são fiéis a Deus têm sofrido também isso. Mas porque falta conhecimento. A partir do momento que você vai adquirindo conhecimento daquilo que Deus fala ao seu respeito, você então começa a tomar posse. Surgiu alguma situação, você já diz: ei, aqui não. Diabo, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, porque a palavra de Deus diz isso e isso. Pode sair fora, em nome de Jesus. Amém, gente? Você tem que assumir a sua posição. Você não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. É aquela história que eu disse do Luluzinho, né? Quando a mulher vai lá e limpa a casa. Então limpou, ela quer a sala cheirosinha. Aí vem o Luluzinho, que está lá fora, cachorrinho dela, né? Ele vem todo mansinho, coloca a carinha na porta e fica olhando. A maioria das vezes acontece isso. Aí a mulher vai assim: ai, tão bonitinho esse cachorrinho. Ele fica lá, fazendo gracinha com o Luluzinho. O Luluzinho ganhou confiança, dá um passinho para dentro. Não é verdade? Hã? Daqui a pouco o Luluzinho está lá, sentado lá no meio da sala, assim, em cima daquele tapete, olhando para a televisão e abanando o rabinho lá, não é verdade? Parece que está entendendo tudo. Aí o Luluzinho vai lá e faz uma sujeira no tapete. Aí a mulher, o que vai acontecer com ela? Hã? Ela vai ficar rindo: ai, que bonitinho, ele sujou meu tapete, eu vou ter que limpar tudo de novo. Vai acontecer isso? Ela vai ficar muito brava: Luluzinho, sai daqui! Quem é o culpado? É o Luluzinho ou ela que deixou entrar? Assim é o diabo, ele vem de mansinho e fica: ah, não é nada não. Daqui a pouco ele está mais um pouquinho: não é nada não. Daqui a pouco ele está lá na sua vida fazendo sujeira, você: sai, capeta! Não deixe entrar, irmão. Olha para o teu vizinho e diga: não deixe entrar, irmão. Diga, é você que tem que proibir isso. Amém? Versículo 5: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. Diga um glória a Deus. Diga, é bom confiar em Deus. Você viu essa história da gripe lá do porco, do frango e tudo misturado junto, virou um gripão? O que acontece? Já está esgotando remédio, irmão. O povo já está confiando que vai pegar a doença. Eu creio tanto que eu vou pegar, que eu já vou comprar para me proteger. Não é verdade, gente? Ora, se eu corro na farmácia para comprar, o que eu estou dizendo? Eu estou autorizando. Não, eu posso pegar, né? Não, eu não posso não, irmão. Olha para o teu vizinho e diga assim: você não pode pegar não, irmão. Ué, para que eu vou me prevenir já, irmão? A pessoa já está confessando: vem, gripe, eu também quero aparecer na televisão. Não estou dizendo que não seja real e não que a gente tem que ser tolo. Amém, gente? Mas também a gente não precisa ser tolo do outro lado, né, irmão? Porque é um tolo para cá, outro tolo para lá. Diga assim: o caminho do meio é o melhor caminho, que é o equilíbrio, o bom senso. Amém, gente? Então nós precisamos entender o que diz a palavra. Por quê? Nós não precisamos temer o terror noturno. Amém? Diga para o seu irmão: não tema não, irmão. Diga: não tenha medo. Sabe por quê? Medo é uma porta que você abre. Quando Jó sofreu, perdeu tudo, ele fez uma confissão, irmão, que todos nós deveríamos seguir à risca. Ele diz o seguinte: depois que ele perdeu família, perdeu riqueza, perdeu a saúde, ele diz: tudo o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Jó capítulo 3, versículo 25. O que Jó estava dizendo? Se eu não tivesse tido medo, eu não tinha passado por isso. O que é medo? Medo é uma porta que você abre para a situação atingir você. Amém, gente? Se mantém confiante no seu Deus: não, eu não vou temer. Sabe por quê, meu irmão? Está dizendo aqui que nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói meio dia. Então eu sei que Deus está comigo. Digam glória a Deus. Não é falar isso de uma forma soberba, subestimando as pessoas, mas é confiando no seu Deus. Amém, gente? Eu confio no meu Deus. E aí o salmista diz aqui, versículo 7, vamos lá: mil cairão. O que está escrito aí? Mil cairão, 10 mil, e eu serei o primeiro atingido. Hã? O que está dizendo aí? Olha para o teu irmão e diga assim: mil pode cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não é atingido. Então a pessoa já está esperando a desgraça acontecer com ele, não é verdade? Ele já até se prepara. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, se prepara para o melhor. Tem gente que se prepara para a desgraça, aí tem a desculpa. Mas sabe quem tem que se preparar para o pior? Porque quando acontecer, a gente não se frustra. Ou derrota, mais do que isso, não existe. Quando acontecer, eu já estou prevenido. Você já está esperando a desgraça, irmão. O que é fé? Certeza daquilo? Se espera. Tem gente esperando a desgraça. Ainda ele tem certeza, ele até compra o remédio, porque quando vi, não faltou na farmácia, ele foi, né? Eu já me preveni. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus está com você, irmão. Diga um glória a Deus. Diga um amém, gente. E não é só nesse caso aqui, não. Nós podemos ver a crise. Quanta gente: ah, mas a crise vai me pegar. Não vai, irmão. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Sabe o que o diabo quer? Uma autorização sua para entrar na tua vida. É igual sintomas. O que é os sintomas? Antes de vir a doença, o que vem primeiro? Sintomas é autorização. Posso entrar? Aí a pessoa: ih, estou com gripe. Estou dando um exemplo mais fraco, né? Não é verdade? O vento está vindo lá na Bahia ainda, ele já está assim, ó. Ih, acho que eu vou ficar resfriado. Não é assim, gente? Ou senão, quando a pessoa, por educação, né, a outra espirra, tchim, ele fala: saúde. Ele fala: não, é rinite alérgica mesmo. Falam isso ou não falam, gente? Saúde, não, é doença mesmo. Ele já está assumindo, irmão. É normal aquilo, mas para que assumir a doença? Amém, gente? Se a palavra está corrigindo você, não fique bravo com Deus. Deus quer apenas que você mude algumas atitudes. Amém, gente? Porque nós somos consequência daquilo que vivemos, que praticamos, das nossas atitudes. Agora, se você recusar isso, com toda certeza, você é o Senhor da sua vida. Amém? Eu sei que você vai falar: não, é Deus o Senhor da minha vida. É óbvio, mas Deus deu a vida para você. Quem tem que cuidar da vida? Deus vem aqui dar um banho em você? Todo dia? Faz a barba, corta o cabelinho, fala: menino, é hora de você ir escovar os dentes. Deus faz isso com você? O corpo é seu, é você que tem que cuidar dele. A vida é sua, irmão. Você tem que cuidar dela. Não permita aquilo que Deus nunca disse que viria sobre a sua vida. Amém, gente? Deus é o teu escudo. Você está em Deus, não aceite a derrota, não aceite o fracasso, não aceite esses pensamentos de destruição. O problema é que às vezes a gente fica lá pensando, a televisão passa lá, a gripe do porco, e fica lá: meu Deus, já dois não sei aonde, eu posso ser o terceiro, meu Deus. Mulher, não tem cara do porco aí não, né? Recomeça. Irmão, o porco pegou gripe ontem, não deu tempo de estar na tua casa ainda. Você já está querendo jogar carne que está na geladeira uma semana lá no congelador. É o porco vivo, viu, irmão? Irmão, eu estou falando assim de uma forma brincando, mas para fazer você refletir. Amém, gente? Não que não esteja acontecendo isso, não que não existam as más notícias, mas eu quero dizer para você que Deus disse que 1.000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está nele será protegido. Confie no seu Deus, irmão. Digam glória a Deus. Se nós ficarmos muito lá bebendo todas aquelas informações, daqui a pouco a gente está com medo de viver. Ainda hoje eu estava falando, nem para quem, dizendo: olha, quando eu era criança pequena lá em Catanduva, morava no sítio que não tinha energia para assistir televisão, tinha que ligar, era uma comédia, irmão. Pegava o trator lá, colocava do lado da janela e ligava. Alguém já viu isso? Ligar a televisão na bateria do trator? Já viram isso? E aí ficava lá o tratorzão, né? Dum, dum, dum, dum, dum, e nós assistindo televisão. Então, na época, só assistia filme do Tex, a Rin Tin Tin, aquelas coisas que não dava para ver outra coisa. Mas o que acontece? Mas acontecia isso, né? Ficava lá o tratorzão funcionando lá da janela e nós olhando para a televisão, todo feliz. Mas o que acontece? Muitas coisas a gente não sabia que acontecia. E não acontecia com ninguém dali. Entendeu? Aí ia para a cidade, estava um caindo de um lado, outro caindo do outro lado. Mas está acontecendo isso? Eu não estou dizendo para que você corra do mundo e nem para que você negue a televisão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, irmão, que você tem que ter domínio sobre aquilo que entra em você. Amém, gente? Olha para o teu vizinho e diga assim: não aceite qualquer coisa entrando dentro da sua vida, irmão. Aí eu disse para a pessoa, não lembro mais quem foi que eu estava conversando hoje, falei assim: aqueles que moram lá no interiorzão, não sei se ainda tem isso, né, mas na minha época tinha, aqueles que moram lá no interiorzão, que é a lamparina, que não tem televisão, eles nem estão sabendo da gripe. Nem estão sabendo, estão vivendo bem. Você concorda comigo que tudo é fruto do quê? Está entendendo? Quando você não tem informação, você não tem medo. Então, o que eu digo para você? Não é para você ficar sem informação, quadrado, longe do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não aceite qualquer coisa entrando na sua vida. Amém? Somente o que diz a palavra. Para a gente encerrar, diz o seguinte no versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, olha só a condicional. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a sua casa. Diga um glória a Deus. Depois você pode completar aí que só tem promessa abençoada, mas toda promessa é na condicional. Se fizer do Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza, nenhum mal vai te suceder. Diga um graças a Deus. E eu quero dizer para você, quando Deus falou isso aqui, ele não estava falando daqueles males fraquinhos, ele estava falando de todos existentes e todos que estavam por vir. Basta você ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante. Vai fazendo, lá tem um catálogo de maldição que Deus livra o povo dele. E aí está dizendo, e outros que não estão mencionados aqui. Não estava lá a AIDS, não estava lá a gripe do frango, o gripe do porco, da baleia, sei lá de onde. Estava nada relacionado lá, mas a promessa é para que você seja livre de tudo aquilo. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com.